É, os bichos, como é que a gente começa esse disco, hein, velho? Entra aí, pai! Chega aí! Oi, tudo bom? Como é que qual é a primeira música que tu acha que a gente tem que botar aí? Eu acho que devia botar Jesus é meu rei. Logo a primeira do lado A? É, primeiro do lado A. Isso é verdade. E se fosse o rap da cabeça de chave? Eu gosto de música em geral, mas dessa vez eu vou de rap. É não. De rap. É assim. Um, dois, três, quatro! Eu vou falar pra igreja de todo lugar. Pra igreja do Senhor em todo lugar. Do Ceará para todo o Brasil. Ô meu amigo, será que você já me ouviu? Não! Eu vou falar pra igreja de todo lugar. Pra igreja do Senhor em todo lugar. Do Ceará para todo o Brasil. Ô meu amigo, será que você já me ouviu? Não! Eu vou falar pra igreja de todo lugar. Pra igreja do Senhor em todo lugar. Do Ceará para todo o Brasil. Ô meu amigo, será que você já me ouviu? Não! Eu vou falar pra igreja de todo lugar. Pra igreja do Senhor em todo lugar. Do Ceará para todo o Brasil. Ô meu amigo, será que você já me ouviu? É pro irmão, é pro descrente. É pra quem acha que todo mundo que é crente é simplesmente o cara que carrega a Bíblia debaixo do braço. Sem usar, só de enfeite, esfregando o chuvaco. Não, eu por exemplo carrego a minha na mão. Carrego no peito, carrego no meu coração. Eu sou crente, pode crer, eu sou cristão. Teria orgulho de morrer com a Bíblia na mão. Eu vou falar pra igreja de todo lugar. Pra igreja do Senhor em todo lugar. Do Ceará para todo o Brasil. Ô meu amigo, será que você já me ouviu? Eu vou falar pra igreja de todo lugar. Pra igreja do Senhor em todo lugar. Do Ceará para todo o Brasil. Ô meu amigo, será que você já me ouviu? Acho que não!